noite, querido ouvinte da Rádio Mackenzie. Está no ar mais um Arquibancada Mack, o seu programa de esporte, sempre com os melhores debates. Lembrando que este programa conta com o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Suas fichas na Copa do Brasil e vai com tudo pra cima do Palmeiras, porque é a última chance que o time tem de conquistar a vaga na Libertadores. Acho que é complicadíssimo pro Palmeiras conseguir reverter esse placar, mas acho que a força da Arena Palmeiras vai prevalecer no gramado, e acho que os jogadores vão sentir um pouco de pressão, mas essa pressão vai ser positiva e não negativa. Acredito que a torcida vai ter que apoiar se quiser levar esses jogadores à final do campeonato. E já que o Vitor falou de torcida, vai lembrar aqui que provavelmente teremos um recorde de público no Allianz Parque, na Arena do Palmeiras. 40 mil pessoas, né? Praticamente 39 mil e os quebradinhos lá. É, se você entrar no site do Palmeiras, não tem mais ingresso. O Vitor falou aqui pra mim, em off, antes da rádio. Foi o único jogo que aconteceu isso na história do Allianz Parque até agora, né? Dessa nova arena reformada. É, você entra no site e já acabou, esgotou tudo. É, então é que acho que eles colocam à disposição 39.500 ingressos e tem 3 mil ingressos de camarote, né? Que nunca... É que não abre pra venda no site. Sim, então... Vai dar 40 mil. Acredito que vai ser um recorde. E a gente tem as prováveis escalações aqui. Vamos começar... A gente vai falar primeiro do Palmeiras, a gente dá uma análise depois, ao longo do tempo, a gente vai falar do Fluminense também. Não podemos deixar de passar o outro lado da moeda também, né? Então vamos começar com a escalação do Palmeiras, o goleiro Fernando Brás, na direita Lucas, os zagueiros Jackson e Vitor Hugo. Então foi o que a gente falou ontem, né? O Jackson no lugar do Vitor Ramos, né? Certo. A gente falou. Mas depois da ida no Maracanã, que o Vitor Ramos ficou perdido com o Fred, acredito que ele... Eu acho que é o menos pior, né? O Jackson. É, então eu acho que tá bem complicado essa defesa do Palmeiras. Não sei, acho que ele vai escalar o Zé Roberto provavelmente na lateral. Então, tá o Robinho, o Zé Roberto na lateral esquerda. E aí... Esquerda. Lenise na mais esquerda, né? Desculpa, Lenise. E lá nos volantes, Amaral, grande Amaral, e o Matheus Salles, da base. Essa é a dúvida. Essa aí acho que é a principal dúvida do Matheus Salles. É principal dúvida. Pode ser o Egidio também no meio. Se o Egidio vai, o Egidio vai pra trás. Não, Zé Roberto vai jogar pro meio. Aí, exatamente. Robinho, né? Dudu, Gabriel Jesus e Lucas Barrios. É um time bom, Vitor. É o time, tipo, é, ideal pra eles, né? Eu que acho que o Palmeiras tem de melhor até o momento. E não entraria com o Egídio. O Egídio, putz, tá deixando a desejar em qualquer partida que ele jogou pelo Palmeiras, desde aquela partida de São Paulo, que todo mundo conhece, ele tá na sequência do Palmeiras. O Egídio não marca bem, o Egídio não consegue adiantar qualquer marcação. Não tem um volante que vai marcar quando ele subir. Ele só joga a bola na área. E eu colocaria o Zé Roberto. O Jackson é um pouco melhor que o Vitor Ramos. Vamos dizer que um é 6, o outro é 7. Então, tá complicada a defesa. O ataque, pra mim, é esse. Eu colocaria, na minha opinião, o Cristaldo no começo do jogo, porque acho que ele faz um pivô melhor que o Lucas Barros no momento. É, então, eu acredito que a escalação que o Tampolini citou, eu acho que com o Matheus Salles de segundo volante, eu acho que é o ideal, porque eu acredito que o meio campo com o Amaral, Zé Roberto e o Robinho, eu acho que não tem tanta marcação, porque o Robinho tá voltando de lesão e o Zé Roberto fisicamente não consegue marcar tanto como o Matheus Salles iria marcar. E acho que tem que tomar cuidado com os contra-ataques fluminenses, porque ele também é um time muito perigoso, tem jogadores muito rápidos. E como você falou, Vitor, um resultado simples já resolve o Palmeiras. Então, eu acho que seria um desastre muito maior se começasse o jogo e tomasse um contra-ataque e saísse perdendo. Acho que seria muito mais difícil virar. Então, acredito que jogando com cautela, assim, acho que o Palmeiras pode impor seu futebol e aí conseguir um resultado positivo. Mas será que vai jogar o Matheus Salles mesmo? Esse Matheus Salles, ele é um volante que sai mais pro jogo, né? Sim. Ou é mais marcador? Segundo volante. Quem assistiu o jogo do Sport viu que ele tem um bom passe de bola e uma boa velocidade, né? Não dá pra analisar se é um bom marcador. E é isso que o Palmeiras estava precisando no momento. Ele consegue... É um menino, né? Ele é o capitão da base do Palmeiras Sub-20. Ele é um volante. Mas, pode ser o segundo jogo dele no profissional. Já é uma semifinal com tanta pressão assim. O Palmeiras não é tão boa fase. Acho complicado. O que discutimos ontem, né? Que o Matheus Salles vai ser um teste de fogo pra ele se ele for escalado, né? Porque eu acho que ele não vai ser escalado. O Marcelo pode tanto colocar ele e mostrar realmente que ele tem condição, como pode também queimar. Na verdade, também a gente não conhece um menino como é que a personalidade dele. Exatamente. Se a personalidade dele é como um jogador frio ou alguma coisa assim, isso aí pode ajudar. Por ele ser capitão, né? Do time sub-20. E pra você, Gustavo, a arma do Palmeiras pra esse jogo é o ataque total? Como que é pra você? Qual jogador pode se destacar pelo Palmeiras e como o Palmeiras deve jogar para ganhar do Fluminense? Eu acho que o Palmeiras deve sim ser ofensivo, mas tomando cuidado com os contra-ataques do Fluminense, que vai vir aqui pelo menos buscar seu golzinho, já que o Palmeiras conseguiu também lá no Rio de Janeiro. Eu acho que a principal arma do Palmeiras hoje é o Dudu, pelo menos para a partida de hoje, pela falta da velocidade dele. As laterais do Fluminense, eu pelo menos nos jogos que eu vi, me desagradou um pouco. Eu acho que por ali o Palmeiras pode conseguir o chance de gol. Você concorda, Marcos? Concordo. E o Dudu, além do Dudu, a subida do Lucas também é importante. E pode acabar resultando em gol, porque os laterais do Palmeiras apoiam muito bem e é a chance que o Palmeiras tem. Eu acredito que quem apoia bem mesmo é o Lucas, né? Acho que acontece um pouco sobre o Egídio. O Egídio não tá conseguindo mesmo, assim. Não tá rendendo nem no ataque, que era o forte dele, que era a expectativa, né? Começa com o Zé Roberto na esquerda, talvez fique mais forte, né? Teria mais confiança se começasse, com certeza, o Zé Roberto na esquerda. Sim. E será que o gramado do Allianz Parque vai estar bom? Porque a gente sabe que teve shows, né? Agora, na semana passada, deve estar... Informações que temos aqui da nossa produção. Nossa produção é quem entrou em contato agora com a assessoria do Allianz Parque. A gente tem muitos contatos, viu? Uma foto foi publicada na rede social. O que eu entendi era o cara que fala aqui da rede social. O que eu entendi é que a intermediária ali, o setor Gol Norte, da intermediária, está bem complicada. E eu achei a foto aqui também. Justamente esse setor está bem complicado, mas eu sei também de quando é essa foto. O meio do campo também está bastante prejudicado. O que pode prejudicar mesmo, se fosse na área do gol, por exemplo, isso aí pode prejudicar, mas não tanto quanto fosse na pequena área, por exemplo. Mas também é ruim para os dois, né? Os dois estão jogando esse gramado. Quando eu lembro que falam de gramado ruim, assim, me vem à mente, não sei se vocês lembram, na Copa América, que o Brasil perdeu para o Paraguai nos pênaltis, né? Não essa agora, a outra, que o gramado estava horrível. Tudo mais, então, e o Brasil perdeu todos os pênaltis, mas é aquela história, o gramado está ruim para os dois lados, né? Acho que se o gramado tiver desse jeito que a gente tem na foto aqui, a gente não dá pra mostrar porque é rádio, né? Mas nosso ouvinte com certeza já deve ter visto. Se tiver desse modo aqui, é ruim pros dois times, porque vai trocar o lado. Se tiver um lado só, vai trocar no segundo tempo. Então acho que pela tecnologia que tem a Arena do Palmeiras, acho que não pode estar assim, se tiver assim, E outro ponto que acho que vai ser bastante polêmico nesse jogo é a arbitragem, né? Porque acho que o presidente do Fluminense reclamou. Exatamente, quero muito ver como vai ser a postura. O árbitro escalado é o Fortão lá, como chama? É o Barão. Esse cara aí foi respeito. Então, mas ele não teve, acho que, nenhum problema, né? Com nenhum dos times. Então, acredito que ele apita os jogos, costuma... Não, mas é uma trama das claro, coisas. Se o Fluminense for eliminado, com certeza algum... Vai ter algum jogador aí. Mas acho que o presidente é famoso por fazer isso, né? Sempre acontece isso. Engraçado isso. E pelo lado do Fluminense, vocês acham que o Fluminense vai jogar no contra-ataque? E como é que vai ser? Eu, naturalmente, acho que o Fluminense vai chegar para fazer um gol e se reter. O problema é se o Palmeiras conseguir abrir o placar. Se o Palmeiras abrir o placar, o Fluminense vai ter que ir buscar pelo menos um golzinho. E essa busca vai fazer o Palmeiras se armar para o contra-ataque e fazer 2-0, buscar pelo menos tranquilizar, né? Porque se o Fluminense faz um gol com 2-0, vai para as penalidades máximas e haja coração para o torcedor que estiver no estádio, que nem sei quem é. A grande esperança do Fluminense é o contra-ataque. O Palmeiras vai ter que ir para cima de qualquer jeito buscando o gol. E o Fluminense tem o Marcos Júnior, que é muito rápido. E Scarpa. O Scarpa é muito rápido também. E o Fred é perigoso dentro da área. E eu tenho que tomar cuidado. Eu acho que ele escapa por ali. Assim. Ah. Aí daí que a pedra tá boa. Sim. Acho que o contra-ataque é o Guilherme Souza que me mandou agora. Quem? Ele mandou aqui por WhatsApp. Enfim, eu acho que as principais armas realmente são contra-ataque e principalmente com dois jogadores, o Marco Júnior e o Gustavo Scarpa, que mesmo muito novo agora, nesse ano que ele começou a fazer partidas como profissional, tem jogado muito bem. E o Fred vai estar ali na área, né, pra pegar aquela sobra de repente ali. O Fred que não vai estar 100%, né? Mas é com aquela defesa do Palmeiras que não tá muito bem. Fred é aquele tipo de jogador que vai pro jogo, seja como for, 10% ele vai pro jogo. Pedro tem a escalação do Fluminense pra gente, né, Pedro? Então, a provável escalação do Fluminense deve ser Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Marlon e Breno Lopes, Pierre Jean de volantes, ao Pierre, hein? Pierre Jean. Gustavo Scarpa, Vinícius e Cícero, Fred no ataque. Surpresa de não ter visto o Marco Júnior na... É o Vinícius, né? Tá no lugar, então, né? O Marco Júnior. Mas eu particularmente... E o Gerson também fora, né? É mesmo. Só duas opções para o segundo tempo, então. Mas, na verdade, o Gerson, se... Acho que é o cenário que o técnico do Fluminense está prevendo. Se o Fluminense tomar o gol, o que vai acontecer? Ele vai pôr o Gerson da velocidade, da qualidade, ou ele vai segurar ou tentar segurar o placar. E uma diferença foi a entrada do Pierre, né? Porque no jogo de ida ele entrou com o Jean e o Cícero de volantes, porque acho que ele queria mais contenção. Então ele está realmente querendo segurar um pouco isso no jogo. O Pierre é um pouco melhor que o Amaral, mas... Tem mais volantes, mas tem uma idade avançada, então acho que isso fala um pouco. É Pierre e Jean ali no meio, os dois volantes são bem marcadores, né? Sim. Aí eu acho que ele abre mão mesmo, como o Vitor falou, do ataque. Ele vai considerar mais a marcação. É por isso que o Gerson não bota tão certo também. É, exatamente, porque se você jogar fora, você já tem a vantagem e você tem jogadores rápidos, tá certo que o Marcos Júnior não vai jogar, mas acho que o Vinícius é aquele jogador que pega a bola, corta pro meio e... Tem um bom chute, né? Muito bem. E o Fred ali na área sempre faz a diferença. E o Vinícius e o Gustavo Scarpa são dois jogadores que são muito bons na recomposição também, principalmente o Gustavo Scarpa. Ele é um jogador bastante veloz e bastante útil no sistema tático do Fluminense. O Gustavo Scarpa está com uma boa sequência no time titular e é muito perigoso também, chuta muito bem. E o Palmeiras tem que tomar cuidado com os chutes fora da área também. É, com certeza. E outra coisa que o Palmeiras vai ter que tomar muito cuidado para não sofrer um gol logo de cara é a bola parada, cruzamento, vai ser escanteio, por exemplo. Acho que isso é um grande ponto fraco do Palmeiras na defesa e um grande ponto forte do Palmeiras no ataque. Surpreendentemente, tem jogadores que cabeceiam bem no gol, mas na hora de tirar da área não conseguem. Então, isso é um dilema. Só para lembrar, né, que o último jogo que o Palmeiras passou em branco sem tomar gol foi contra o Figueirense, né? Se não me engano, há quantos jogos atrás? 2-0. O quê? Uns 20 jogos atrás. Não. Não. Que foi 2-0 Palmeiras. 2-0, depois veio o jogo do Grêmio, depois veio o do Fluminense, depois o Fluminense, né, quem? Internacional. Internacional, Esporte, Inter... Não sei. Não, tem uns 7 jogos. Uns 7 jogos que toma gol em todos, né? Então é um problema que se pro Palmeiras sair vencedor, eu acredito que tem que ser sendo corrigido hoje. E a gente tem uma nota aqui, a gente falou do Vinícius. É triste falar isso. Infelizmente, ele relatou nas redes sociais. O Gustavo ia falar isso pra gente. Muito obrigado, Gustavo. O Vinícius do Fluminense relatou ameaças de morte na rede social. É, torcedores do Palmeiras ameaçaram ele no celular, tanto no celular e nas redes sociais, ameaçaram de morte, ameaçaram a filha e a mulher dele. Ou seja, de novo, não é surpresa pra gente, infelizmente. Não é surpresa. O futebol, dando dessas, o futebol é uma coisa tão legal, só que tem gente que consegue estragar, né? Mas tem um motivo, assim, por que teve essas agressões? Porque na minha cabeça não tem muito sentido. O jogador nem foi do Palmeiras, não tem mais já uma ligação com isso. Então, eu vou ler aqui, ó, tá... Cuidado com palavras obscenas. Ó, tem um símbolo do Palmeiras, né? É no Twitter aqui. Tá escrito assim: boa noite, estou aqui para mandar um recado para você. Aí o arroba Vinícius, né? Quero te dizer para você pensar bem no jogo de amanhã contra o Palmeiras. A cada atitude, toque e principalmente chute ao gol. Porque se for gol, meu amigo, aí já uma pequena ameaça, né? É a vida sua e da sua família, que conheço muito bem, que está em jogo, amigo. Quero te ajudar, mas pense duas vezes quando for dar um passe, principalmente um chute ao gol. Pense duas vezes, hein? Caps lock, maiúsculo. Quero te ajudar, mas se você não cooperar, cara, a sua vida e da sua família pode correr risco. E se fizer, vai ter morte. Então, é um absurdo isso aí, né? Não, fala, meu Deus, é absurdo. Não dá, o cara bota ainda o símbolo do Palmeiras na rede social, no Twitter, e escreve essas coisas. Então, infelizmente. E o Vinícius, ele, pra ter mais divulgação, né? Ele colocou na conta dele o que aconteceu, lamentou. E não sei, não tem nem o que comentar, né? A gente torce pra que isso não aconteça mais. E, meu, a gente não tem mais nada pra falar. A gente fica até meio assim, né? Porque um grande jogo hoje, semifinal de Copa do Brasil, e a gente tem que comentar essas situações que, infelizmente, ainda acontecem no nosso futebol brasileiro. Bom, mas vamos alegrar aqui a nossa bancada, né? Os palpites, né? Vamos aos palpites. Você começa, Pedro. Quando começa o jogo aí? 3-1 Palmeiras, com gol de Lucas Barrios. Essa é a garantia de hoje. E pra você, o Pedro falou isso no outro jogo e acho que não aconteceu, né? Mas pra você, Gustavo Lemos, quanto vai ser o jogo? 3-1 Palmeiras, 2 gols do Lucas Barrios. Quanto? 1-1 o jogo, gol do Fred, aos 15 minutos do primeiro tempo, ele sai machucado depois. Nossa, o cara já tá... Nem você semana passada, o gol lá. Deu certo também, andou bastante. O jogo, você, Vitor? O jogo vai encaminhar bem no primeiro tempo, morno, o Palmeiras vai atacar. O problema vai ser o segundo tempo, que é nervosismo de fazer o gol. Aos 40 minutos, Gabriel Jesus vai enfiar de cabeça e vai fazer o gol da classificação. Ou vai ser o Amaral, mas eu acredito que vai ser o Gabriel Jesus. Quanto você? 1-0. 1-0. Colocar simples, classificado. É jogo tranquilo, não, 1-0. Né? Eu, sofrido. Eu, quase nada. Acredito no 2-1 pro Palmeiras. E aí o Palmeiras vai passar nos pênaltis. 5-4 nas alternadas. E corta cedo amanhã se ferra, né? E aí, mas, ó, as pessoas que quiserem. É, tem a vontade de ir pro estádio, estão sujeitas a isso. Mas vai ser legal, vai. Se acordar tarde, tem um bom motivo. Não gosto de estádio. Mas vamos mudar de assunto agora, vamos para a outra semifinal. Vamos fazer que nem aquele dia lá, vamos tocar o hino dos dois times, porque é um clássico paulista. E já que o Santos é o mandante, Flavião, toca o hino do Santos. Vai ser o São Paulo. Então, Flavião, solta o hino do tricolor. Santos e São Paulo hoje na Vila Belmiro, também às 10 horas. O primeiro jogo foi 3-1 para o Santos no Morumbi. Gustavo Iose, para você, como vai ser o jogo de hoje? Eu acho que São Paulo, diferentemente dos outros jogos com o Dorival, tirando o último jogo contra o Santos, que foi uma equipe ofensiva, hoje deve pelo menos sair um pouco mais para o jogo, precisar do resultado, mas eu não acredito no Santos jogando fora da sua característica, que é um time muito ofensivo, independente de já estar com 3-1. Eu acho que o Santos deve fazer gols hoje e o São Paulo não classifica. O São Paulo tem a obrigação de pressionar o Santos, só que pressionar o Santos é muito perigoso, o time é muito rápido, com contra-ataque e atacantes muito eficientes na velocidade. Eu acho muito difícil o São Paulo conseguir reverter o placar, o que daria um pouco de moral é uma vitória, mas também já seria eliminado. Eu acredito que o Santos ganha esse jogo facilmente, o São Paulo vai sair para o jogo, vai tentar fazer 1-2-0, mas deixar o espaço livre no meio campo para o Santos é mortal. Não é nem um ataque, é o meio campo. Se deixar o meio campo do Santos jogar com o Lucas Lima ali distribuindo, é complicadíssimo. Acho que vai ser um jogo bastante interessante pelo lado de ser aberto, porque eu acredito que os dois times vão procurar o ataque, porque o Santos é a maneira que ele joga, né? Então, acho que ele não vai abrir mão disso. E seria besteira eles abrirem mão disso. Se eles pensarem em jogar pelo regulamento, eu acredito que é onde o São Paulo pode encontrar alguma vantagem. Se eles jogarem um jogo como qualquer um, como eles vêm jogando, acredito que eles têm mais chance de sair com resultado positivo. O São Paulo não tem outra opção, né? Vai atacar. Acredito que vão marcar pra cima, vão marcar pressão. Lógico que não vão aguentar o jogo inteiro fazer isso, né? Então vai ter momentos que eles vão ter que se segurar um pouco. Mas acredito num jogo bastante aberto, com possibilidade pros dois lados, mas muito difícil a classificação do São Paulo. Vamos aprovar a escalação do Santos. Então o Santos vem com o goleiro Vanderlei. Na direita, Daniel Guedes, lembrando que o Vitor Ferraz não se recuperou de lesão e está fora dessa partida. Então, Daniel Guedes na lateral direita, David Braz e o Erley ou o Gustavo Henrique. O certo é o David Braz titular. Deve o Gustavo Henrique, né, Flavião? Você que é santista aí, o que você acha? É, aquela cara do Gustavo Henrique, né? Gustavo Henrique, o Flavião falou Gustavo Henrique, então é o Gustavo Henrique. E o Zeca na lateral esquerda. Os volantes, Thiago Maia e Renato, e no meio, Lucas Lima. E aí, os três atacantes, Gabriel, Marquinhos Gabriel e Ricardo Oliveira. Para você, Pedro, é o Santos ideal? É o time titular do Santos, né? Se com a volta do Giovanni, que talvez, não sei se até o final do campeonato ele consegue voltar a ser titular, porque o Marquinhos Gabriel vem jogando muito bem, mas no momento é o que o Santos tem de melhor. O Dorival não resolveu poupar ninguém, não sei se essa é a escalação oficial, né, que antes do jogo. Mas acredito que o Santos vai com força máxima e vai para ganhar o jogo também. Eu acho que não tem porquê mesmo poupar. Tudo bem que foi 3-1 um jogo muito difícil para o São Paulo reverter, mas é um clássico. E eu volto a repetir, o Santos não deve fugir das suas características ofensivas. E a falta do Giovanni estar no banco, eu acho que é mais um aditivo aí nessa disputa pela posição de titularidade do Santos. No momento não é justo ele voltar, porque o Marquinhos Gabriel está jogando muito bem. Mas é uma boa opção para o segundo tempo, onde principalmente o Santos eu acho que deve dar bastante susto no São Paulo pelos contra-ataques. Bom que você tocou nesse assunto, porque imagina, esse time é com o Gabigol, o Marquinhos Gabriel e o Ricardo Oliveira. Aí vamos fazer de conta, hipoteticamente falando, que o jogo do Santos não encaixou, tá difícil ali, e aí, para substituir, só tem o Giovanni ali. Giovanni ali no banco. Para você, Marcos, pelo elenco do Santos, além dos titulares, o banco do Santos também ganha do São Paulo? Porque a gente sabe que o São Paulo também, né, perdeu muitos jogadores ao longo do ano. Você acha que isso pode fazer diferença também para ir na final da Copa do Brasil? O Santos não tem um elenco muito bom, só que tem um jogador no banco importante, que é na época do Giovanni titular, era o Marquinhos Gabriel, e agora é o Giovanni. Ele tem uma substituição boa para fazer e a zaga do São Paulo também não é muito confiável com esses 4 de ataque do Santos, que são muito bons. Lembrando que no banco do Santos também tem o Neto Berola, né, que costuma entrar e jogar bem. O Longini também é bom, né? Todos com características de velocidade. Os caras da base. Exato. São cada vez mais surge gente da base com essas mesmas características e por isso que o Santos sempre acaba surpreendendo. Bom, vamos falar do São Paulo, do outro lado agora do clássico. Vou falar a escalação de São Paulo, o técnico Doriva, acho que também não tem nenhum mistério. Vai pro jogo com o Rogério Ceni, Bruno, Lucão, essa zaga, Lucão e Luiz Eduardo, né? Grande zagueiro é difícil, Luiz Eduardo é horrível, né? Nossa. E o Matheus Reis volta ao time, tava suspenso no jogo contra o Coritiba. No meio, o Thiago Mendes tá machucado não, tá suspenso. Então, é um jogador muito importante que o São Paulo vai estar perdendo, porque é o jogador que esse ataque. Allan Kardec e o Pato podem fazer alguma coisa. Allan Kardec muito mais que o Pato, porque o Pato é um jogador, como torcedor sobre ele sabe, que joga bem em 3 jogos, um jogo ele não aparece em campo, né? Como o Gus. Acho que é o contrário. 3 jogos ele joga bem e um ele aparece. Eu não quis se chatear com o São Paulo. Mas temos que ser verdadeiros aqui, jornalistas. Então, o Allan Kardec para mim pode ser o diferencial ali. O Allan Kardec veio no pique e chegou fazendo gol, fez o décimo mil zonas do São Paulo, de número 10 mil da história do São Paulo. E isso acho que foi muito importante. E o Allan Kardec é fazedor de gol muito melhor que o Luiz Fabiano no momento. E, uma curiosidade, esse quarteto ofensivo do São Paulo é o mesmo da época do Muricy Ramalho, quando quase ganhou a Sul-Americana, né? Então, será uma esperança? Bom, eu acho que para o jogo de hoje é muito complicado. Mas é um quarteto, eu acho que até o fim da temporada, agora com o Kardec voltando, pegando ritmo de jogo, pode dar certo. Pelas circunstâncias do jogo, por ter que fazer 3 gols. Como você falou, sem o Thiago Mendes, que na minha opinião hoje é o melhor meio-campo de São Paulo. Provavelmente a entrada do Wesley, eu acho que o torcedor São Paulo provavelmente vai sofrer muito hoje. Thiago Mendes é responsável pela ligação da defesa para o ataque. E o Hudson não consegue fazer isso, o Hudson não marca mais. E o Wesley, entre aspas, né? Marca. Deveria marcar. E o Wesley conseguiu fazer isso no Santos só, como o time do Neymar, mas aí qualquer um joga. E desde o Palmeiras que o Wesley vem jogando futebol muito de ele vem baixo nível, né? Essa é a questão. Tentando jogar. Eu não sei, quando ele chegou no São Paulo, nas finais ali do Paulista, contra o Red Bull, ele jogou bem. Jogou bem. Não, mas teve jogos como o Tom Cruise, que ele teve uma sequência, uma pequena sequência. Esse bem, o Red Bull tava bem, né? Do Corinthians, perdeu o do Palmeiras. Então, e o Wesley tava mais ou menos, né? Mas essa dupla, Hudson e Wesley. Ah, e a gente tem agora a presença aqui da nossa professora Lenise Vilaça, que corrida. Santista, Lenise. Quanto vai ser o jogo, Lenise? 3. 3-1 São Paulo? 3-1 São Paulo? Se você... essa é a professora que corrige o nosso porta, porteira, portinha, portão. Diga porta, porteira, portinha e portão. Não gostei do seu comentário ontem, porta, portinha, portão. Ó, se a Lenise falou que vai ser 3-1, então o São Paulo vai ganhar de 3-1, então vai pros pênaltis. E aí... a Lenise falou 3-1 pro Santos, então vai ser 3-1 pro São Paulo, velho. Então, São Paulo vai ganhar nos pênaltis esse jogo. Tá feliz, torcedor São Paulo. Torcedor de São Paulo comemora. São Paulo vai passar de fase na Copa do Brasil. Pra você, Gu, quanto vai ser o jogo? Eu acho que mesmo com o São Paulo indo pra cima e tudo mais, eu acho que o Santos vai ser muito, muito incisivo dentro de casa e deve vencer por 3-1 também. Eu acredito que o Santos é muito forte na Vila Belmiro. Então, por isso, eu acredito que vai vencer o jogo por 2-1. O Ricardo Oliveira vai guardar o gol dele. Acredito que o Gabigol também vai guardar o gol dele. Todo vai guardar o gol. Pequeno não, vai guardar 2-1. 2-1 o jogo. E o que o Marcos falou, só pra... Dois gols, guardou os dois. O que o Marcos falou, eu acho muito válido, porque o Thiago Mendes é o grande responsável pela transição de São Paulo. E principalmente nesse jogo contra o Santos, em que o meio-campo do Santos é muito rápido, o Thiago Mendes seria muito fundamental. E acredito que com a entrada do Wesley, o São Paulo perde muito velocidade, assim, na recomposição. Porque o Thiago Mendes recompõe muito mais que ele. Então, por isso que acho que o Santos vai levar vantagem nesse confronto. 2-1, São Paulo. 2-1, Santos. E antes de perguntar para o Marcos, só uma observação que eu lembrei agora do Thiago Mendes. Ele estava jogando tão bem, assim, não tão bem, mas ele estava se destacando, né? Ele estava jogando razoavelmente bem, assim. Era popularmente, assim, conhecido pelo torcedor de São Paulo como o novo mineiro, né? Então, a aparência física já... Por mais que ele seja mundial, agora São Paulo seta, mas por mais que ele tenha certa limitação com a bola no pé, ele é um jogador que faz duas coisas. O cara tem limitação com a bola no pé, ele não é futebol. Não, mas é importante a recomposição tática do São Paulo. Ele apoia a marca, então isso já é no futebol de hoje, eu acho uma coisa importante. Eu acho que ele cresceu muito com a camisa do São Paulo. Eu lembro no começo da temporada que, ele era um prego. Sério, ele jogava no lateral direito, ele não corria, ele não fazia nada. Não entrava nem no time aqui da Passa RW, não. Imagina lá no time lá de vocês, lá que empatou, vixe, ele era guardador técnico. Pegava as águas da frente. Mas então, ele foi um jogador que evoluiu muito, eu acho. Sim. Ele achou a posição dele, absoluto, o jeito de jogar, tá bem parecido com aquele Thiago Mendes que jogou no Goiás na temporada. rodada passada. Agora, Marcos, sua vez, quanto vai ser o jogo? 3-0 Santos. Contra-ataque, São Paulo vai tomar um gol e vai acabar pro São Paulo o jogo. São Paulo dando tomar um gol, perde a moral, os jogadores não conseguem voltar pro jogo. Marcos também tá... Marcos é santista, hein? Também é um afeto também. Exatamente. E Vitor Schein? Bom, eu acredito na vitória do Peixe por 2-0, justamente isso que a gente já conversou bastante. Contra-ataque vai ser mortal pro São Paulo. São Paulo vai tomar um gol ali aos 20 minutos do primeiro tempo. E isso vai cair a casa. E caindo a casa, vai ser 2-0. Vai dar uma segunda, né? Caindo a casa, é uma segunda. Depois o primeiro, é o segundo. É, não, a gente vem a casa. É relativo. Se fizer o gol, vem o segundo. A casa ainda ficou um pouco de pé. É, sim. Hoje, aquela casa metáfora de tão boa. Bom, o meu palpite será, como a Lenise falou que você 3-1 para o Santos, eu vou ser a ovelha negra da nossa bancada. Só para o torcedor São Paulo ficar feliz em casa. Falar, ó, todo mundo da bancada torce pro Santos, como assim? Torce não, tá? O palpite deu pro Santos. Eu vou falar que o São Paulo vai ganhar de 3-1 e vai pros pênaltis, embora eu não acredite muito nisso. Eu acredito que o São Paulo ganha de 3-1. Brincadeira. É 3-1 São Paulo, vai nos pênaltis. E aí. E aí? E aí. E aí dá certo. E aí, e aí eu deixo. Acho que hoje é certo. E aí eu deixo com uma surpresa para pro nosso ouvinte. E outra notícia, Gustavo Yuzi foi, ó. Eu fiquei muito surpreso, eu li essa notícia em casa, falei, não é possível que isso realmente aconteceu. Todos sabiam que a eleição de São Paulo estava para acontecer, mas por um movimento ali da oposição, estavam tentando que não ocorresse, mas ocorreu e o Leco ganhou a presidência de São Paulo até o ano de 2017. Para você, como será, porque você não é nenhum... profeta como nosso amigo Marcos aqui, mas era a melhor escolha, era uma das únicas, né, porque quase não tinha oposição. Mas para você, como pode ser essa presidência do Leco? Bom, o Leco já é um cara que está lá há mais tempo na equipe de São Paulo, ele conhece muito bem os bastidores ali. Acho que para esse final de campeonato é interessante sim ele ficar, um cara que já conhece ali, que já tem uma certa ligação com os jogadores. Aqui eu não sei se realmente era o nome ideal para a equipe de São Paulo, se a gente pensa em renovação, pegar um candidato que já estava lá faz tanto tempo assim. Ele é muito tradicional, né? Sim, mas entre as opções que tinha, eu acho que foi até que plausível. E uma notícia que a gente acabou de ver... Desculpa, deu uma... Um pouquinho aqui. Uma notícia que a gente acabou de ver, o Gustavo mostrou agora. Ó, em primeira mão, ok, como diria nosso querido amigo... Sem interrupções. O Lugano pode estar voltando ao São Paulo. Isso foi o que afirmou o ex-presidente Carlos Miguel Aydar, antes de viajar para a Espanha. Ele foi perguntado sobre o Lugano, sobre... Nossa, tá difícil hoje. Eu acho que... Sobre essa possível negociação do Lugano. E o Aydar foi enfático, disse que acertou bases salariais com o Lugano, fechou o negócio no início do mês de setembro por telefone. Falou também que o Ataíde Gil Guerreiro não sabia dessa negociação porque ele era totalmente contra a volta do ídolo São Paulino. Novamente, o Aydar fazendo coisas, né, contrárias ao Ataíde. E uma última coisa, Vitor, antes de você comentar, é importante dizer que o acerto salarial do Lugano é um valor mínimo, não mínimo, mas é um valor que não é absurdo assim, né, porque o Lugano, não sei se merecia, mas um salário de jogador mesmo, de alto nível. E tem uma cláusula no contrato dele do Cerro Porteño, que só o São Paulo não paga a multa rescisória se tiver uma proposta para o Lugano. Isso foi o Lugano que quis colocar no contrato e a gente vê um dos poucos casos de amor ao clube. Então, a gente tem que pensar que o Aydar, que falou essa notícia, ele não saiu como um herói do clube, entendeu? Ele saiu como se fosse a discórdia, o cara, o mal. E... na minha opinião, ele plantou uma semente da discórdia ali na diretoria, porque ele jogou esse boato, a diretoria vai falar, desmentir esse boato, e vão cair em cima da diretoria falando que o último presidente ia trazer o Lugano, que é um grande ídolo da torcida São Paulina. Ele plantou essa discórdia, na minha opinião, é isso. É, pode até ser, mas como é que o diretor de futebol não sabe que vai vir um jogador para o time dele? Não faz nenhum sentido. Eu acho que ele plantou essa discórdia e vai deixar esse clima, o Lugano vai vir, vai aumentar o boato, até chegar a hora que o Leco vai cortar isso, e vai ficar como o anti-herói. É, então, porque se pode ser que seja verdade mesmo essa notícia, mas como você falou, se realmente fosse verdade, porque o São Paulo já não teria contratado ele no começo do ano, né? Ele estava sem clube, beleza, desastre. Exatamente. Eu acredito que, se for verdade, vai acrescentar muito ao São Paulo. Não sei como que ele está fisicamente e tal, mas melhor que os que tem atualmente nas águas de São Paulo. Acredito que, ainda com o amor que ele tem, né, pelo clube, que a torcida gosta dele, acho que ele pode ser uma boa contratação. E é bem interessante e até emocionante, assim, né, Gustavo? Essa cláusula que ele colocou no contrato dele, porque a gente não vê isso mais hoje em dia, um jogador que coloca no contrato, que assinou no clube mesmo, o novo clube, você já coloca, se deixa exposto o amor que você tem por outro clube. É bem bonito isso, né? É bem bonito, né? Bem bonito, né? Bem obrigado pela sua participação no nosso programa. Começa. Mas será que ele vem? Não sei. Eu tô pensando no que o Victor falou. Tem a teoria da conspiração na Arábia, né, gente? Não, foi uma boa. Não, mas é mesmo, porque é que não me surpreende que o Aidar fez isso, porque depois de tudo que aconteceu entre ele e o Ataíde, eu acho que eu não tô esperando mais nada de novo, assim, sabe? Se ele conversou mesmo com o Lugano sem o Ataíde saber, eu não vou me surpreender se isso for realmente verdade. Bem, já falamos de três grandes, né? Já falamos dos confrontos da Copa do Brasil. Então vamos falar do último grande, mas não menos importante, da cidade de São Paulo, o Alvinegro, o Corinthians. Então, Flavião, solta o hino do Timão. Seria legal, sabe, que a gente fazer, olha, eu tive uma ideia no ar agora, a gente fazer, tipo, um esquenta, assim, pra esse jogo. A cada dia a gente fala um pouquinho desse grande clássico, né, brasileiro, que vai ser Atlético Mineiro e Corinthians. E um ponto a se tocar é que o Elias tá suspenso do lado do Corinthians e o Jemerson também do lado do Atlético Mineiro. Pra você, Pedro, quem perde mais? Acho que o Corinthians, porque o Elias é peça fundamental no meio-campo do time do Tite. Ele, junto com o Renato Augusto e o Jadson, e o Ralf, dão muita criatividade e muita segurança para a defesa e abastecem o Wagner Love. E também porque o seu substituto está muito indefinido, né? Não sabem se ele vai de Rodriguinho, não sabem se ele vai de Christian, ou Bruno Henrique, ou Marcel. E vai muito de como ele quiser propor o jogo contra o Atlético Mineiro. Enquanto a ausência do Jemerson pode falar. É uma ausência também que vai pesar na defesa do Atlético. Acredito que ele deve optar pelo Ed Carlos. Ele mesmo, o Leverkusen, já falou que ele gosta do Ed Carlos. Eu prefiro um pouco mais o Jemerson, né? Mas acredito que a dupla de zaga Ed Carlos e Leonardo Silva ainda deu uma, não mude tanto assim pra esse jogo. O Ed Carlos é muito mais lento, né? E falando do Corinthians agora, o Elias, o aproveitamento do Corinthians com o Elias é muito maior, é muito desproporcional ao que o Corinthians é sem ele. Diminui muito sem o Elias. E então, as poucas derrotas do Corinthians, o Elias não está bem. Nas quatro, três derrotas, o Elias não dá uma torcida do Atlético Mineiro. Pode se alegrar. A vitória vem. E aí vai deixar 5 pontos, né? Mas título esquece. Será? Nossa, como esse menino é crítico, além de não ouvir esse cara é critiqueiro. O que será, será? Bom, a gente não tem muito tempo para falar assim do Corinthians, porque além de o Corinthians só jogar no domingo,

ganhar o título, vai ser o mês inteiro de feriado. Eu sou prefeito. Só dentro da arena, né? Mas sim, dentro da arena. Eu acho que não vai ter mais jogo. Ia ser uma coisa gigante pra Chapecoense, campeã. Campeã não, passar de fase. Passar do River. Bom, o seu primeiro River Plate campeã. Quem? River Plate. River Plate é um time. Só o River Plate campeã da Libertadores da América esse ano. Seria uma grande coisa. E pra história da Chapecoense, né? Muitos times brasileiros nunca ganharam nada. E a Chapecoense, que subiu da Série C direto pra Série B, já foi pra Série A. E se manteve na Série A e está se mantendo na Série A com grandes dificuldades, obviamente. Seria uma grande coisa, e já é uma grande coisa ter o River Plate na sua arena contra. Mas acreditamos no Verdão. E lembrando que o River ganhou de 3-1 no primeiro jogo. Verdade, né? Tem time que é sobre da central direto. Mesmo o Flávio falou aqui pra gente que hashtag críticas. Não sei que time fez isso, mas fica aí nosso ouvinte, pensa aí. Mas ó. 3-1 River Plate no jogo de ida, a Chapecoense conseguiu fazer esse golzinho fora que conta muito, porque 2-0 da Chapecoense, porque já vai dar 3-3 no agregado, conta o gol fora, então não é uma missão tão impossível assim a Chapecoense se classificar. Para você, Pedro, você acha que da Chapecoense? Ah, complicada. O time do River é muito superior ao time da Chapecoense, embora lá na Argentina o time comandado pelo Guto Ferreira tenha complicado bastante o jogo do River, mas eu acho que com o apoio da torcida, porque vai ser um caldeirão, a Arena Condá, e é um estádio diferente dos outros, né? Bem pequeno, bem fechado. Então, o Chapecoense deve ir muito pra cima. Não, mas eu acredito num 2-2. Eu acho que o River passa. Ganhar é muito difícil, seria muito legal, mas é muito complicado pelo cenário. Mas esse é parelho, João. Eu acho que a Chapecoense vai vencer o jogo. Eu acho que tem um clima muito agradável lá. Os torcedores até por... É um clima bem... Um vento muito bom. Aquele ventinho 5 graus. Aquele ventinho noroeste. Aquela brisa marítima, sabe? Aquele vento fortaleza, assim, debaixo das pernas. Sim, muito bom. Por conta da oportunidade de ter um jogo internacional tão importante, eu acho que vence, mas não se classifica. Eu acredito em um 2-1 Chapecoense. Eu acho que a Chapecoense ganha, porque se jogar como está jogando em casa no Brasileirão, não é uma surpresa ela ganhar, mas não tomar gol também é difícil. Para você, Marcos. Desde a chegada do Guto Ferreira, a Chapecoense vem jogando muito bem, conseguiu vencer o Grêmio lá na Arena. E eu acho que pode surpreender, sim. Classificar é difícil, mas vencer o River pode. Outro jogo vai ser Sportivo Luquenho contra o Atlético Paranaense no Paraguai, às 8 da noite. Então, quando você estiver ouvindo nosso programa, nossa, hoje o pessoal está risonho aqui hoje. Quando você estiver escutando nosso programa, já vai ter começado o jogo. Já está provavelmente acabando. Acho que o Atlético Paranaense vai ganhar. O que você acha, Gustavo? 1-0 para o Gustavo. É isso, né? Gustavo. Eu acho que é muito difícil para o Atlético vencer, é uma equipe muito irregular agora nesses últimos jogos. Eu acho que o Sportivo Luquenho vence por 2-1, mas a vaga fica com o Atlético por conta do gol fora de casa. Lembrando que o Sportivo Luquenho perdeu do Atlético em Curitiba no primeiro jogo por 1-0, mas não sei. Para você, Vitor Chen, agora sim, fale quanto vai ser esse jogo, o que você acha? 2-0. Ah, para o Atlético Paranaense. Lá no Paraguai? Lá no Paraguai. O Pedro se surpreendeu. Mas aí, Pedro? Não sei também, eu acredito que está fazendo essa parada. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. O Atlético Paranaense vai conseguir a classificação. Marcos, eu também acho 1-1 e o gol do Atlético vai acontecer nesse momento. Nesse momento, agora. Saiu. Gol do Atlético. Do... Walter. Ótimo. E o outro... Fala. E o outro jogo da chave, né? Já temos definidos... um semifinalista da Copa Sul-Americana. O Huracán se classificou a empatar com o defensor do Uruguai por 0-0 lá na Argentina. E ainda vai ter Independiente de Santa Fé na quinta-feira às 10 da noite. Tá pensando, e o Santa Fé. Ah, ninguém tá prestando atenção no que eu tô falando, gente. Vocês querem rir aqui? Vocês querem rir? Mentira. Jamais. Sempre prestando atenção. Vamos ser sérios agora. Compromisso com o esporte. Mentira, podem. É um compromisso tem. Podem é engraçado, não podem rir. Não, é só essa informação. Ah, como o Pedro falou, quem passou foi o Huracán, empatou a torrada do Uruguai com o defensor. E o outro jogo vai ser Santa Fé e Independiente. Nossa, hoje tá difícil. E o Santa Fé vai jogar na Argentina por 1-0 e agora joga em casa. O Santa Fé é um time que sempre surpreende na Libertadores também, chega longe na Sul-Americana. Acho que também é favorito para esse jogo. Agora, vamos mudar de esporte, vamos falar dela. A NBA que finalmente começou ontem. Um jogo que foi televisionado, teve três jogos ontem, mas o jogo que foi televisionado foi do Golden State Warriors. E aqui, direto dos Estados Unidos, hein? Dois comentaristas, ele pela primeira vez aqui, José Roberto Klett. Boa noite. Boa noite, pessoal da bancada, boa noite, ouvinte, boa noite a todos da mesa. E o nosso querido amigo Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Temperinho, boa noite, querido ouvinte. E todo mundo aqui na mesa também. Bom, vamos já começar com os jogos de ontem, né? Tivemos três jogos ontem, principalmente o campeão, né, Golden State Warriors, jogou ontem contra o New Orleans Pelicans. Ganhou de 111 a 95, Stephen Curry fazendo 40 pontos. Impressionante. No primeiro jogo da temporada, ele já arrebentando, como já vinha fazendo na temporada passada, né, Giovanni? Já era de se esperar a atuação do Golden State, principalmente foi um dia bem comemorativo para eles, receberam um anel. Estava todo mundo lá numa festa muito grande. O Golden State conseguiu dominar o jogo inteiro, praticamente. Teve duas vezes no placar que ficou atrás, acho que na metade do primeiro quarto, no segundo quarto também. Mas foi um jogo muito bom. O Andrew Bogut também fez um jogo muito bom. E eu acho que o Golden State é um dos favoritos para ser campeão também. Já no primeiro jogo, você acha que já pode ser eleito como favorito? Eu acho que o Golden State, ele manteve praticamente a base, né, do último campeonato, e acho que os únicos, assim, durante a temporada a gente sabe que o Stephen Curry e o Klay Thompson vão ser destaques dos times, só que o time tem muita regularidade, é muito bem treinado, e além disso ele tem um elenco muito profundo. Ele por mais que tire os titulares, não perde a qualidade com os reservas. Então, você tem o Iguodala, tem o Leandrinho, tem vários outros que podem facilmente ser titular em qualquer time da NBA, né? Sim, os dois pivôs podem ser, por exemplo, titular em muitos times da NBA, e assim, tranquilamente. E ontem, outro jogo que até foi espantoso, assim, a vitória, foi que o Atlanta Hawks, do brasileiro Thiago Splitter, perdeu em casa por um Pistons 106 a 94, perdendo em casa e não confirmando o favoritismo, porque foi uma das melhores equipes na primeira conferência do ano passado, né? Eu acho que foi surpreendente pelo resultado, mas ontem na partida o Atlanta Hawks cometeu muitos turnovers, principalmente o Jeff T, que é a estrela praticamente do time. E o Pistons, ele surpreendeu porque o banco, assim, os reservas deles acabaram pontuando muito no jogo, tanto que o nome muito pomposo, né? Quem teve o schedule pull, 21 pontos do banco, então acabou, assim, superando até uma larga vantagem um dos favoritos para ser destaque na conferência. E para o nosso ouvinte ficar atento, o nosso José Roberto é o nosso querido Beto, então vou chamar ele de Beto aqui. Para você, Beto, a saída do LaMarcus Aldridge para os Spurs contou muito nessa derrota? Olha, eu acho que o Aldridge essa derrota do Atlanta Hawks, pra ficar claro. Mas o Aldridge era do Portland, né? Quem que foi do... Quem teve a troca para o Splitter? Foi o Splitter, ele veio, ele trocou, mas ele... Foi o LaMarcus, não foi? Não, o LaMarcus, ele veio do Free Agent. Ele veio com o contrato. Acho que eu confundi os nomes. É, o Splitter, ele saiu, se não me engano, ele trocou pro Pick. Por Pick no draft. Não foi, assim, um jogador específico. Mas eu acho que o que surpreendeu nesse jogo foi mais a irregularidade do time da Atlanta, né? Tanto que o Mike Budenholzer, que é o técnico, falou que saiu nas entrevistas, falou que tinha que trabalhar muito amanhã para não se repetir no próximo jogo. E o Splitter, que fez apenas 4 pontos, né? Então o brasileiro praticamente nem jogou direito. E o jogo que já esperava que fosse um grande jogo, mas que foi bem sofrido, assim, foi Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers, um grande clássico jogado na cidade de Chicago. O Chicago era de 97 a 95, com direito a presidente dos Estados Unidos na plateia, né, Giovanni? Foi um jogo bastante disputado, a diferença não passou de 5 pontos ali. pouco espetacular do Gasol, 3 segundos. Quase no finalzinho do último lance, praticamente. E o Cleveland tem que se recuperar. Vai jogar hoje contra o... Vai jogar hoje contra o Brooklyn Nets. O que contou, acho que muito para a derrota do Cleveland foi a falta do Kyrie Irving, né, que ainda não voltou da outra temporada porque tem uma lesão lá do joelho. E o engraçado é que o Gasol fez só 2 pontos no jogo. É contra o Memphis hoje. É contra o Memphis, é o Chicago joga contra o Nets. O Gasol fez só 2 pontos no jogo, mas ele praticamente selou a vitória, né? Porque deu um toque em cima do LeBron, que levou ele para a prorrogação. E que a gente não sabe o que poderia ter acontecido na prorrogação. E hoje não percam o jogo que vai ser televisionado na TV a cabo. Você sabe qual canal que é, né? A gente pode falar o canal. Na ESPN. O jogo entre Santo Antônio Spurs e Oklahoma City Thunders é um jogão. É, vai ter várias estrelas dos Spurs contra o Kevin Durant. E o Westbrook. E o Westbrook, então, promete ser um bom jogo. Eu acho que vai dar Spurs. E vocês? Eu acho que vai dar Spurs também pelo time mesmo, né? Porque depende muito do Oklahoma, do Westbrook e do Durant. Acho que pelo time, Spurs leva uma vantagem até grande. Eu acho que o Spurs está com favoritismo também nesse jogo, por conta dos jogadores importantes, e provavelmente vai passar facilmente na conferência. Bom, ao longo da semana vamos falar muito mais de NBA, NBA começando agora, muitos jogos, a gente tem várias rodadas para acontecer ainda, vamos ter esse estilo comentaristas entrando aqui para você, meu querido ouvinte, ficar por dentro da NBA. Olha, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Infelizmente, nosso tempo está acabando e deixamos de falar de tênis e de vôlei. Então, amanhã, não percam, a gente vai falar isso normalmente, tá bom? Não se preocupem. Já falamos muito de futebol, falamos também de basquete. Amanhã, tênis e vôlei. Mas, infelizmente, já acabou a nossa hora. Então, eu me despeço primeiro dos nossos comentaristas direto dos Estados Unidos aqui. Muito obrigado, Giovanni. Giovanni Antonelli. Muito obrigado, boa noite pra você. Boa noite, Tepelini, boa noite, querido ouvinte. Agora eu tenho que voltar pro Brasil. É, volta aí, cuidado, tá? Cuidado no aeroporto, que sabe como é esse pessoal, né? Beto, boa noite pra você. Boa noite, Tepelini, boa noite, nossos telespectadores, e até a próxima. Ouvintes, telespectadores, não, ouvintes, mas tudo bem, tudo bem. Tudo. Aqui nos Estados Unidos, aqui tá uma confusão, aqui muitas coisas pra pensar. Mas... Querido, boa noite pro Flávio, que é tremendo. É verdade, o Flávio tá olhando a gente por uma tela. Muito bem lembrado. Boa noite pra você, Pedro Rocha, até mais. Boa noite, Tampelini. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. E até a próxima. Gustavo Ilse, muito obrigado. Boa noite para você também. Boa noite, Tampelini. Todos os amigos da bancada, nosso ouvinte, nosso produtor Flavião. E espero voltar mais vezes. Marcos Veloso, muito boa noite para você. Até mais. Boa noite, Tampelini. Boa noite, bancada. A gente se vê. Boa noite, ouvinte. Vitor Chaim, até mais. Boa noite. Boa noite, ouvinte. Boa noite, querido Gabriel Tampelini. Boa noite para você também. Vamos que vamos, né? É nóis. E também agradecendo a produção técnica de Flávio Rangel. Boa noite a todos. A gente volta amanhã às 20h30. Não esqueça, a gente se ouve.